Bom dia a todos. Estamos aqui na Rádio Comunitária Aconchego, 88.5. É aqui no CIS. Estamos com uma roda de conversa. Algumas colegas aceitaram essa boa proposta. Mas, para começar a nossa roda de conversa, tem um poema aqui. Ilhas Sem Arquipélago, é o nome do livro, e o poeta é Lúcio Ferreira. O nome do poema, o título é Vontade. Essa vontade que tenho é o meu jeito de sonhar, e de sentir e de fazer. Essa vontade que tenho é o meu modo de viver e de dar vida ao mundo. Essa vontade que tenho é o desejo do mundo de ser eterno e feliz. O universo falando da existência comum e de ser Páscoa dos homens. Muito interessante esse poema, não é? Uma mensagem muito boa para a gente. E nós estamos hoje, dia 25 de setembro. É o mês da primavera. E aqui eu vou apresentar as pessoas que estão conosco. Josefa. Glauce, professora aqui de Recife. Eu sou Ana, da Colômbia. Venho aqui para conhecer essa experiência comunitária e solidária. Meu nome é Nancy, usuária do CIS. Bom dia para todos. Joseli, usuária do CIS também. E vamos continuar nossa roda de conversa com algumas informações que temos. Hoje, 25 de setembro, novamente, né? É um mês que tem muitos trabalhos nessa área comunitária. A gente tem muitas informações, práticas integrativas aqui no CIS. E estamos comemorando de forma nacional ou mundial o Setembro Amarelo, que é voltado para os cuidados de saúde das doenças ou das enfermidades psiquiátricas. E continuando ainda, vamos passar algumas informações do CIS. Dia 26, na próxima quarta, haverá a oficina do Cine Clube. O Cine Clube. E o CIS trará o vídeo de As Três Marias. Também haverá oficinas, né, de outras confraternização do mesmo grupo. Então, nós só temos a agradecer essa oportunidade e dar um bom dia e boas-vindas às irmãs que estão nos visitando, né? Compartilhando conosco aqui dessa oportunidade. Então, obrigada por tudo. Então, Nancy vai continuar com as informações do CIS. Gostaríamos de convidar a todos para o dia 2 do 10, às 9 horas, para um fórum dos usuários. Isso vai acontecer numa terça-feira, onde faremos eleição de representantes e suplentes do fórum de usuários. Então, é um convite para todos, é interessante para todos. E hoje vai ocorrer também a oficina de letramento, às 14 horas. Então, todos estão convidados. Ótimo. Então, nesse momento, Josi tem uma experiência, um texto que ela fez. Uma mensagem para todos. Aí, Josi vai ler para nós. Para todos os ouvintes. A vida é de conquista e de perdas. Conquistamos e perdemos. Choramos e sorrimos. Falamos e se calamos. Momentos fáceis e momentos difíceis. A vida tem escuridão e luz, que nos traz emoção. Falamos e se calamos. Falamos e se calamos. Muitos falam demais e lição para a nossa alma, que levamos quando partimos e deixando saudade para os que ficam na terra. Ótimo, muito bom. Josi, ela compôs essa mensagem e é para todos os ouvintes, para nós também, uma experiência fantástica. E nesse momento eu tenho algumas perguntas para fazer para Fernando sobre a oficina de letramento, que vai acontecer hoje à tarde. Oi, bom dia. Bom dia, então, Fernando. Passa aí para a gente o convite a todos, usuários, e quem não é usuário também. Hoje à tarde vai rolar a primeira oficina de letramento digital aqui no CIS, vai acontecer no Fórum de Usuários às 14 horas. E essa oficina, ela é, na verdade, uma ideia da gente começar a entender mais aquelas palavras, aquelas expressões, aquelas dúvidas, desenrolar aquelas dúvidas que a gente tem e nunca perguntou para ninguém, né? Tipo, como é que acontece tal coisa na internet? Como é que faz tal coisa no celular e tal? E aí eu pensei numa metodologia bem simplesinha que eu vou tentar apresentar toda a oficina. Eu vou trazer uma palavra nova para a gente trabalhar e a outra metade eu vou esperar as dúvidas do pessoal para a gente ir também se aprofundando. Eu acho que é basicamente isso e a ideia é que ela seja continuada. Tudo indica que vai ficar sendo todas as terças às 14h, mas não está fechado ainda. Ótimo, muito obrigada e a gente segue com o programa. Comportamento, o leito não linear segue para dentro do universo. Música quântica. ansioso do mistério do amor. Feche os olhos para ver aonde vou. Voo silencioso do mistério do amor. Feche os olhos para ver aonde vou. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Desvendar o oceano interior. Voar pelo infinito daquilo que eu sou. Programas, informações do SIS, nós vamos à nossa roda de conversa, não é? Estamos caminhando para o final do programa. Agradecemos a audiência, a paciência de vocês que estão a nos ouvir. E o convite que foi feito aqui é para todos, usuários, não usuários, que estão próximo aqui à comunidade. Convite do Cineclube, o convite do Fórum dos Usuários. Ainda tem um poema aqui que fala uma coisa muito boa. O nome do, o título do poema é Linhas, do mesmo autor, Lúcio Ferreira. Ontem o círculo fechou-se e o desvio se desfez. A reta se dispôs lá na frente a não desfazer o olhar. Então, o olhar que a gente volta é para a primavera. Nós estamos nessa estação do ano que é a primavera. Muita luz, muitas flores. E nós estamos aqui celebrando a vida ainda. Então, a colega Josefa, ela fala um pouquinho sobre a primavera. Primavera, que maravilha. Flor, beleza. Beleza que as flores colorem o universo, o mundo, trazendo a beleza, de certa forma, às vezes até quando não compreendida, porque em beleza a vida, mas também a morte. Então, flor, flor, maravilha que os passarinhos beija, semeia, planta, onde colhemos mais tarde. Das flores vêm os frutos, fruto que alimenta o andarilho do universo, que somos nós. E agora, continuando, Glauce, fala um pouco da primavera. Eu queria desejar para todo mundo uma boa primavera, mas que sejamos como a primavera que renasce cada dia mais bela. Exatamente, porque nunca são as mesmas flores. Somos flores diferentes. E eu quero desejar para todos os ouvintes do programa e todo mundo que faz o SUS que seja como a primavera, que renasce todos os dias mais bela. Primeiro, quero agradecer por poder estar aqui com vocês, compartilhar. Na Colômbia, a gente não tem estações, mas a primavera sempre representa luz, vida e cores, coisas que temos que ter em nossos corações. Então, vamos ter nesta primavera muita luz, muitas cores e muita vida para continuar lutando. Agora, Nancy, fala sobre a primavera. Bem, quando a gente lembra, a gente fala de primavera, a gente lembra, como todo mundo diz aqui, né, de cores. A gente lembra de paz, a gente lembra de alegria, de alívio para nossas vidas. E a gente lembra também de um recomeço, né? Sai de uma estação, o inverno, que para mim, vamos dizer assim, o inverno da reflexão, para a primavera, que é o recomeço. É o recomeço para tudo nas nossas vidas, né? É pensar e recomeçar. A gente sempre pode recomeçar. E tem um pensamento assim que eu achei legal aqui. Deixe que a vida faça contigo o que a primavera faz com as flores. Então fica esse pensamento para todo mundo. Muita prática para todos e um bom dia. Ótimo, bom dia. E Josi vai falar também um pouquinho sobre a primavera. Agradecendo a oportunidade de falar da primavera e falar sobre o sol que renasce, o calor sobre todos nós, trazendo a imensidão da terra, das flores, das rosas, das árvores, que traz beleza sobre toda a imensidão da natureza. Ótimo. Continuando, já caminhando para o final do programa, ainda existe o convite, não é? Para um evento de primavera que vai acontecer lá no Compaz, na Avenida Abdias de Carvalho, em frente à CHESF. Esse evento é um curso de extensão, é um momento, não é? Um grande evento, curso de extensão da UFPE, do Departamento de Farmácia, com o CIS, na pessoa da doutora Marise. Então, um dos títulos que temos é Doenças Crônicas Não Transmissíveis. E o evento acontece das 8 da manhã às 17 horas da tarde. Aí tem várias oficinas de aromaterapia, entre outras. Então, o convite está lançado. A inscrição é feita, pode ser na hora ou pode ser por e-mail. E, então, finalizamos, não é, agradecendo a todos os presentes aqui. E na próxima semana teremos uma outra edição do programa Informações do CIS. Antes de ir embora, quero compartilhar com vocês uma música de Mercedes Sosa, uma cantante, uma música bem linda, social dela, que chama Soy Pan. Ela, uma frase, uma parte da música, fala da primavera. E ela diz: hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que dentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que dentro nazcan cosas nuevas. Yo soy agua, playa, cielo, casa blanca. Soy mar, Atlántico, viento y América. Soy un montón de cosas santas, mezclada con cosas humanas. ¿Cómo te explico? Cosas mundanas. Fui niño, cuna, teta, techo, manta. Más miedo, cuco, grito, llanto, raza. Después mezclaron las palabras, o se escapaban las miradas. Algo pasó, no entendí nada. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas. Soy pan, soy paz, soy más, soy la que está por acá. No quiero más de lo que quieras dar. Hoy se te da, hoy se te quita. Igual que con la margarita, igual al mar, igual la vida, la vida, la vida, la vida. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando ahora. Porque si no, cuando está tu alma sola llora. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazca cosas nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas, nuevas. Vamos, decime, contame todo lo que a vos te está pasando. Porque si no, cuando está tan más sola, llora, por favor. Hay que sacarlo todo afuera como la primavera. Nadie quiere que adentro algo se muera. Hablar mirándose a los ojos, sacar lo que se puede afuera para que adentro nazcan cosas nuevas, nuevas, nuevas. nos leva